nação de maior poder bélico, que fomenta as guerrilhas do mundo, se veste de vítima. Diabos africanos, demônios latinos, encarnados orientais, vagam com pernas e braços em minas terrestres, o pecado da exclusão. Coração é igual. Minha carne é de carnaval. Enquanto a nação de maior poder bélico, que fomenta as guerrilhas do mundo, se veste de vítima. Coração é igual.